festa terminou. Agora já é tarde, preciso ir andando. Quem sabe outro inverno. Promete renovar chama ao relento, aquece esse see.